busca de algo novo. A vida corre e passa rápido, qual vai ser? Qual vai ser? Tem que correr atrás de viver. Para o último ser perdido, meu desejo voa, voa sem auxílio. É tanta coisa errada que o mundo até perde um pouco do brilho. Será que se esqueceram quanto é bom e nítido de ponta a ponta um sorriso? Cascatas de rotina só nos trampos, não ligo o desejo de vencer e minha música é o que me mantém vivo, é. Oh, é. Hey, pra cima é ele que está no comando. Minha alegria só traz o que carreguei deste mundo, é. Cadência recupera o pedaço perdido de alguma esperança. Enquanto o rosto sério do mundo traz mistério, o meu se transforma em minha alegria com um sorriso de criança. Oh, é. O meu se transforma em minha alegria como um sorriso de criança. Se alguém te sorriu, por que não sorri de volta? Se posso brindar o dia hoje, então não fica de caoba. Tem vezes que o dia começa embaçado, mas depois clareia a visão. Alguns dizem que sim, outros ainda vivem de ilusão. Outros ainda vivem, outros ainda vivem, outros ainda vivem de ilusão. Vagões lotados carregam só em cada rosto cansado. Na vida desde acontecer se perdem embaixo das ruas. Quando saímos acompanhando a multidão, sonhos e desejos se perdem em vão. A rotina te corrói como uma química desonesta, ah, ah. E os passos do mundo pisam tudo, tudo. E só com a sola dos sapatos homens tocam a terra, é. Comerciais de TV propagam que não sabem. O brilho e o sorriso de verdade não está numa pasta da Colgadinho. É mais nítido, sagaz e selvagem. Vem do interior, a paz e o sorriso de verdade, é.